sorrio também. Tudo nela é bonito, tudo nela é verdade, e com ela eu acredito na felicidade. Seu amor é pra mim o que há de mais lindo. Se ela está sorrindo, eu sorrio também. Tudo nela é bonito, tudo nela é verdade, e com ela eu acredito na felicidade. Esqueceu. Está de volta em Recordações Toque de Amor. Agora 22:58, 92.3 FM, mais uma edição do programa Toque de Amor de volta amanhã com as músicas mais pedidas, as mais tocadas e a sua participação. Pode ser? Então, legal. 22h58, a direção a cargo do Dr. Cássio Brito e da Soraya Orge. Fascinação, tempo todo ligado em você. Fascinação. Fascinação FM 92,3. A vida do cantador tá no peito que consola. As mágoas do violeiro tá nos braços da viola. A viola leve traz, ela consola e judia. Traz de volta um grande amor que a gente perdeu um dia. Nas batidas da viola, nas viagens pelo tempo, esse amor ela nos traz.

o que você quer ouvir, você ouve aqui. 92,3 Fascinação FM. Era quarta-feira, dia 30 de maio, exatamente às 19h15 que eu te conheci. Era uma noite especial, o seu olhar foi me tirando as palavras, a minha impaciência foi me entregando, aí você sorriu. Quando me abraçou, não consegui conter as lágrimas. Lembrei da nossa história como se fosse agora. Antes de ver seu rosto, eu já sabia, eu sonhava com você. Quase toda noite eu te esperava. No fundo eu já te amava. E hoje eu tenho tudo, tudo é você. Só quero agradecer. Te esperava, no fundo eu já te amava. E hoje eu tenho tudo, tudo é você. Só quero agradecer. Palavras, a minha paciência foi me entregando, aí você sorriu. Quando me abraçou, não consegui conter as lágrimas. Lembrei da nossa história como se fosse agora. Antes de ver seu rosto, eu já sabia, eu sonhava com você. Quase toda noite eu te esperava. Hoje eu tenho tudo, tudo é você. Só quero agradecer. Não posso reclamar de nada. Não posso reclamar de nada. Não posso reclamar de nada. Vinte e três horas e 19 minutos. Despertar sob a luz de um novo dia e renovar, encontrando nova força para amar em tempos difíceis. O quanto é frágil decidir, escolhendo cada passo onde ir, num futuro incerto. Não é fácil prosseguir apagando da memória tudo aquilo que fez a nossa história, nossa vida de novo. Eu canto ao vento que beija os meus cabelos num alento. Eu canto ao mar que apaga os meus sentidos e me faz recomeçar. O destino possa destruir uma vida honesta. as respostas. Não é fácil prosseguir apagando. Nossa vida de novo começar. Eu canto ao vento que beija os meus cabelos no alento. Eu canto ao mar que apaga os meus sentidos e me faz recomeçar. Fascinação FM. Vamos pra cima. intrigas, intrigas, segredo de nós dois. Agradecer aqui o carinho de cada um de vocês, a presença. A gente está hoje aqui comemorando, né, 15 anos de carreira. Parece que passou assim rápido. A gente fica nessa estrada, nessa vida louca de fazer shows para lá e para cá. E a gente nem percebeu o tempo passar. E hoje a gente vê essa multidão aqui juntinho com a gente. Essa galera com essa energia, essa galera com um carinho, sabe? A gente está aqui olhando para vocês. A gente vê no rosto de cada um a satisfação que é estar presente nessa data marcante para a nossa carreira. Obrigado vocês saírem das suas casas para cantar, curtir esse momento juntinho da gente aqui. Sejam bem-vindos. Essa aqui é uma viagem que a gente vai fazer de 15 anos até aqui e mais 15, mais 30, mais 20. E vamos cantar juntinho com a gente para a gente contar onde tudo começou. Mais ou menos assim, ó. 23 horas e 27 minutos. Às vezes segurar machuca mais que deixar ir embora. Que seja eu a corajosa e a ruim da história. Nossa falta de afeto já não te afeta. Virou nossa melhor conversa. Viramos dois desconhecidos que se conhecem muito bem. Quando a gente tá junto é o mesmo que tá sem ninguém. Se é por falta de coragem, então que seja eu a corajosa pra pôr um ponto final no final. Que um fique empurrando pro outro. Que seja eu a ruim da história. A que não fez questão, a que largou de mão, a que soltou a corda. Às vezes segurar machuca mais que deixar ir embora. Que seja eu a corajosa e a ruim da história. Seja eu a corajosa pra pôr um ponto final no final. Que um fique empurrando pro outro. Que seja eu a ruim da história. A que não fez questão, a que largou de mão, a que soltou a corda. Que seja eu a corajosa pra pôr um ponto final no final. Que um fique empurrando pro outro. Que seja eu a ruim da história. A que não fez questão, a que largou de mão, a que soltou a corda. Às vezes segurar machuca mais que deixar ir embora. Que seja eu a corajosa e a ruim da história. Às vezes segurar machuca mais que deixar ir embora. Que seja eu a corajosa e a ruim da história. Fascinação FM. Você esperou. cansativo sem ter amor. Foi tudo tão ruim. Mas existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir. Ah. Três horas e 34 minutos. Wise men say only fools rush in, but I can't. Fascinação. Fascinação. FM. Ponte que não te encontro, é bálsamo que invade o meu peito. Me sinto tão feliz que fico tonto. Por mais que eu evite, não tem jeito. Você tem um poder que me domina, me ama quando quer e eu aceito. Sempre levado por seu beijo, que tem sempre a emoção da primeira vez, que deixa as mãos suadas de desejo. Eu quero sempre mais te amar outra vez. Você tem tudo a ver com a minha vida, não é mais impressão, agora sim. Sabe de mim como silêncio meus pensamentos. Fala com os olhos quando me olha, eu não aguento. E fico assim em suas mãos, feito um menino. Às vezes acho que você é dona do meu destino. É mágico o instante em que eu te encontro. Seu beijo que tem sempre a emoção da primeira vez, que deixa as mãos suadas de desejo. Eu quero sempre mais te amar outra vez. Você tem tudo a ver com a minha vida, não é mais impressão, agora sim. Sabe de meus pensamentos. Fala com os olhos quando me olha, eu não aguento. E fico assim em suas mãos, feito um menino. Às vezes acho que você é dona meu destino. Sabe de mim como se lê se meus pensamentos. Fala com os olhos quando me olha, eu não aguento. E fico assim em suas mãos. É mágico o instante que eu te encontro. 23 horas e 42 minutos. Thank you. deixa baixinho, deixa a galera cantar, vem. É, quando se ama, a gente finge que o tempo passa. Fascinação FM. Quem passa por essa história aqui, passa por qualquer coisa. Você foi embora já faz quase uma semana. Minha casa tá estranha, mobiliada mais vazia. Acho que sua mala foi fechada com um montão de coisa sua e um tantão de coisa minha. Tipo minha vontade de sair da cama e ficar de pé. Minha disposição de ir na cozinha pra passar um café. Ter que ir pra rua e dar bom dia sem querer. Se o bom do meu bom dia era você. Se chorar me der expressão, vai ter decepção no meu rosto pra sempre. Tem que concordar com cada acusação depois das baixarias que eu fiz com a gente. Seu olhar me entregando desprezo, a memória de você que eu mereço. Devo em cima de erro, devo em cima de erro. Faz quase uma semana, minha casa tá estranha, mobiliada mais vazia. Acho que sua mala foi fechada com um montão de coisa sua e um tantão de coisa minha. Tipo minha vontade de sair da cama e ficar de pé. Minha disposição de ir na cozinha pra passar um café. Ter que ir pra rua e dar bom dia sem querer. O bom, o meu bom dia era você. Se chorar me der marca de expressão, vai ter decepção no meu rosto pra sempre. Tem que concordar com cada acusação depois das baixarias que eu fiz com a... você foi embora já faz quase uma semana. Minha casa tá estranha, mobiliada, mas vazia. Vinte e três horas e 50 minutos. Alô, o que é que você quer? O que é que deu em você? Pra me ligar assim do nada, com essa saudade atrasada. Se fosse um mês atrás, a perna ia tremer, a boca ia soltar aquele eu te amo. Mas quem fez falta demais, já não faz mais falta nos meus planos. Cê perde o tempo e o tempo demorou, e nesse tempo meu choro secou. Se quiser saber como é que eu te esqueci, foi mais ou menos assim. Beijei, bebi, beijei, bebi, beijei, bebi. Fui pro mundo te esquecer, te esqueci. Beijei, bebi, beijei, bebi, beijei, bebi. E pra te desamar, foi mais ou menos assim. Se fosse um mês atrás, a perna ia tremer, a boca ia soltar aquele eu te amo. Mas quem fez falta demais, já não faz mais falta nos meus planos. Cê perde o tempo e o tempo demorou, e nesse tempo meu choro secou. E se quiser saber como é que eu te esqueci, foi mais ou menos assim. Beijei, bebi, beijei, bebi, beijei, bebi. Foi pro mundo te esquecer, te esqueci. Beijei, bebi, beijei, bebi, beijei, bebi. E pra te desamar, foi mais ou menos assim. Beijei, bebi, beijei, bebi, beijei, bebi. Foi pro mundo te esquecer, te esqueci. Beijei, bebi, beijei, bebi, beijei, bebi. Pra te desamar, foi mais ou menos a... Noventa e dois ponto três. Fascinação FM.

já não quero bola dividida. Decida de uma vez, é prova de fogo. Quem é o melhor na sua vida? Você decide, ou eu ou ele. De quem será que você gosta mais? É a 92,3. 92,3. Fascinação FM. Satisfeito, dei de adormeço

Fascinação FM. Limão com mel. meia-noite e 43 minutos. Thank you. 51 minutos. Just a fool who

passarinho, porque eu vou sozinho. Eu, a viola e Deus. Vou parando assustado e espantado com as pedras do caminho. Vou chegar cedinho, a viola, eu e Deus. Esperando encontrar o amor, que é das velhas doadas canções, feito as modas da gente cantar, nas quebradas dos grandes sertões, na poeira do velho estradão, deixo marcas do meu coração, e nas palmas da mão e do pé, catiras de uma mulher. Ei, esta hora da gente se embora é doída, como é dilurida. Eu, a viola e Deus. Da gente cantar nas quebradas dos grandes sertões. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. 92.3 Fascinação, fascinação FM. Tá se achando demais, tá pisando sem dó, tá fazendo besteira uma atrás da outra, tá querendo ficar só, tá perdendo a razão, vê se cai na real. Thank you.

13 minutos. Sim, dos teus pés a terra nascem flores.

deixar nascer. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente, reviver aquele nosso grande amor. Fascinação FM. 8 minutos. Is it okay if I call you mine just for a time? And I will be just fine. Know that I'm wanting, needing your love. Oh,